andrecivismoral.com.br. Isso é o rei do faroeste, com o cowboy do vocal. Oi! Ah. Alô, Alisson Cedeus, tops da rochadeira. Rua que é sucesso. Vem assim comigo, vem. Arrastei ela pra minha casa, pense numa bicha safada. Vou chamar ela de amor, que ela fica tarada. Quando o clima esquentou, eu te peço por favor. Quando o clima esquentou, de dia assim, ó. Ai, Vem de mamar de bandido, menos pra sair comigo e pra Ave Maria. Levar eu pro caô. Chega, pede por favor. Então, pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Pede chamando eu chamo, de amor. Eu chamo, hein? Ave Maria, tá gostosinho. Joga pra cima, Lidia, vai. Oi. Esse é o rei do faroeste. Esse é o rei do faroeste, com o cowboy no vocal. André Cedeus, o mural de Ibicuara. Alô, cara da mídia, Gabriel Downloads, empurra que é sucesso. Pra minha casa, pense numa bicha safada. Vou chamar ela de amor, que ela fica tarada. Quando o clima esquentou, eu te peço por favor. Quando o clima esquentou, Didi, vem assim, ó. Vem de mamar de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro. Aí não. Chega, pede por favor. Então, pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Pede chamando eu chamo, de amor. Eu chamo. Maria, vou pedir. Vou pedir. Os paredão dói daqui a sonda. Maria, que mulher é essa, rapaz? Joga pra cima, Didi, vai. Ave Maria, Didi fica maluquinho com essa onda. Ai, Alô, Conquista CDs, JF da mídia e GF Divulgações. Tamo junto, hein? Produções, o estouro do momento. Tá gostosinho.